fazer. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria prosseguir exemplificando aquele tema, vamos dizer, da articulação e cruzamento de várias perspectivas na análise de uma situação real. Esse tipo de análise só é possível se o observador partir da própria posição que ele ocupa no quadro. Quer dizer, a autoconsciência é um instrumento essencial para esse tipo de análise, se quisermos chegar a resultados objetivos. Posso chamar de resultados objetivos aqueles que permitem compreender não só o quadro presente, mas o seu desenvolvimento mais profundo, de modo a você poder prever o curso dos acontecimentos. Isso seria a técnica básica que eu gostaria que todos aprendessem. Isso, na verdade, é filosofia. Filosofia é o estudo da realidade concreta. É a única disciplina que se pode dizer que lida com realidade concreta. Porque ela não tem, vamos dizer, um objeto determinado. Né? O objeto é, por assim dizer, a própria situação do homem no universo, incluindo todos os dados possíveis a que ele venha até alcance. Quer dizer, não há até alcance. Quer dizer, não há limites para o tipo de informações que você possa precisar, que você vai extrair da história, das atualidades, da ciência, da arte, da sua experiência pessoal, da sua memória profunda, de tudo. Por que isso tem que ser assim? Isso tem que ser assim porque a vida é assim, a vida não é abstrata. Quer dizer, a vida não nos chega recortada de acordo com as conveniências de uma disciplina que nós estejamos estudando. A vida não nos chega recortada de acordo com os critérios e métodos de uma disciplina que nós estejamos estudando e que, por nós a dominarmos um pouco mais, nos pareça mais conveniente. Quer dizer, esse evidentemente é o vício profissional de todo, praticamente todo estudioso acadêmico do que quer que seja. Porque o acho que tirou a câmera do lugar, aí, viu? Então, quer dizer, isso tem que ser assim porque a vida é assim, porque a vida não nos chega recortada de acordo com as conveniências de uma disciplina que nós julguemos dominar mais. Esse, aliás, é o vício constitutivo de praticamente todo estudioso universitário. Quer dizer, ele leva anos para dominar a disciplina e ele se desenvolve num quadro social determinado pela autoridade dos seus pares mais experientes. Quer dizer, se você é um geógrafo, você presta atenção, presta satisfações a uma plateia de geógrafos supostamente mais experientes ou mais qualificados, que para você representam os modelos do exercício daquela profissão. E isso é um processo muito difícil, quer dizer, a conquista de um lugar. Não, tá bom. Eu só não quero ser interrompido mais, porque senão vira o curso da realizações. Tá? Começa de novo. Se alguém aí está se sentindo mal, dane-se, vai se sentir mal até o final, fica quietinho. Tá? Depois vocês podem reclamar, mas eu não gosto de interrupções, porque corta o fio da meada, estraga a exposição. E aqui a única coisa que interessa é a exposição. Aqui não interessa eu, não interessa vocês, não interessa a comodidade, a incomodidade de ninguém. Nós estamos lidando com um assunto muito difícil que requer o máximo de responsabilidade intelectual. Né? E eu também tenho as minhas incomodidades aqui, mas e daí? Então, vamos em frente, vamos tentar retomar novamente. Então, eu estou dizendo que isso tem de ser assim, abordagem tem de ser assim, porque é assim que a vida nos chega. Ela não nos chega recortada de acordo com os métodos, critérios e conveniências de uma disciplina na qual nós tenhamos nos especializado. Em geral, o estudioso universitário dificilmente escapa desse tipo de limitação cognitiva, precisamente pelo fato de que tudo o que ele faz é perante como se fosse uma banca examinadora que é constituída pelos seus pares. Tanto que, quando as pessoas dizem que uma das condições da confiabilidade científica é a peer review, quer dizer, a revisão pelos pares, subentende-se, revisão feita por pessoas da mesma área, da mesma profissão e que têm as mesmas preocupações. Nunca nada é julgado na esfera universitária à luz do interesse geral que possa ter para a humanidade. a incumbência de examinar as coisas sob este prisma cabe ao que se chamava, ou se chama ainda, os intelectuais públicos, que são pessoas que discutem as coisas, seja em revistas culturais, seja na mídia popular, seja até no rádio e televisão, à luz do interesse que as coisas possam ter para o público em geral ou para a humanidade em geral, que, portanto, não estão presos aos cânones de uma disciplina, mas, na verdade, estão presos aos cânones de todas elas ao mesmo tempo. Porque se o indivíduo vai usar algum critério sociológico, ele tem que se ater aos critérios reconhecidos como válidos em sociologia. Se vai falar do direito, ele vai ter que também se prestar satisfação aos cânones daquela disciplina em particular, e assim por diante. Em suma, o intelectual público, ele tem que atender às exigências de várias disciplinas sem estar escravizado ou limitado a nenhuma delas. Esse aqui é o problema. Dizer que isso é pura cultura geral é totalmente errado, porque a cultura geral, pela sua indefinição mesma, ela jamais dará critérios suficientes para o indivíduo poder exercer esse tipo de julgamento de uma maneira responsável. Só existe uma disciplina que cuida disso, que é a filosofia, por isso mesmo eu defini como a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Há uma série de técnicas para fazer isso, essas técnicas são tão difíceis quanto quaisquer outras técnicas profissionais, e o simples fato da existência delas, que é uma coisa que muitas pessoas ignoram, e no meio universitário brasileiro a ignorância disso é geral, e que por ignorar eles imaginam que só existem duas abordagens possíveis, ou abordar tecnocientífico ou abordar da cultura geral, do beletrismo, do diletantismo, etc, etc. São termos que foram muitas vezes usados pelos uspianos, tipo Gianotti, Mariana Chauí e outros, que se orgulhavam de ser filósofos profissionais e não beletristas ou diletantes. Portanto, eram pessoas ocupadas de uma tarefa específica, tão especializada quanto geografia ou qualquer outra. Então, por desconhecerem a técnica filosófica, só tinha essas alternativas. Quer dizer, ou iam se fechar numa técnica limitada, por exemplo, sei lá, lógica matemática ou marxismo, e considerar que tudo que escapava disso era beletrismo. Quer dizer, é um erro que mostra apenas ignorância. Existe uma técnica filosófica que ela é justamente feita, foi criada desde o início, para poder tratar de qualquer assunto de maneira responsável. Aristóteles dizia que a dialética era exatamente isso, era uma arte de você tratar de qualquer assunto, mesmo que você não tenha conhecimento especializado dele, mas de maneira, vamos dizer, a não baixar o padrão da discussão, vamos dizer, abaixo do que o especialista exigiria. Isto quer dizer que o filósofo, mesmo sem o treinamento especializado numa disciplina, ele tem que ter, vamos dizer, um tal conhecimento da epistemologia, ou seja, da natureza do processo científico, que ele pode antecipar certos critérios, certas exigências de uma disciplina que ele não tem, mesmo antes de estudar. A dialética é exatamente a técnica de fazer isso. Tá certo? E como as pessoas em geral desconhecem isso, então caem nessa falsa alternativa de que ou você é um técnico ou é um beletrista. Como vocês devem ter visto no livro A Filosofia e o Seu Inverso, a técnica filosófica tem uma série de exigências que não se limitam à exigência ao campo propriamente cognitivo, tal como se entende na cultura universitária, mas tem elementos de ordem psicológica e moral, sobretudo muitíssimo importantes, partindo do princípio de que se o nosso instrumento de conhecimento é a nossa própria alma, a nossa própria consciência, então é preciso limpá-la como se limpa uma lente de óculos. Ela tem que ter a transparência suficiente para poder apreender as situações da maneira maximamente realista. E que reflita, por assim dizer, a normalidade da consciência humana. Quer dizer, não pode ser uma visão ser demasiado individual, muito idiossincrática e que só sirva para ele, tá certo? Não, mas ele tem que se esforçar para enxergar as coisas como qualquer outro ser humano normal e não muito burro enxergaria. Isso também é uma técnica. Como você conseguir obter, vamos dizer, esta centralidade, esta normalidade, esta maturidade de consciência, sem a qual não há filosofia alguma. Quer dizer, esse é um dos principais esforços do ensino da filosofia. Quer dizer, você tem que se qualificar para ser um filósofo. Qualificar-se não só do ponto de vista escolar, mas do ponto de vista real, pessoal, na sua pessoa concreta. Isso também é uma coisa que o ensino universitário não pode pegar. O ensino universitário não pode ir mexer, vamos dizer, na constituição pessoal do indivíduo, nos seus temas pessoais. Quando chega nos temas pessoais, ele vai mandar você para uma psicoterapia ou para um conselheiro religioso, etc., e sai do âmbito da faculdade de filosofia. O que faz com que a filosofia universitária acabe sendo apenas, vamos dizer, uma imitação de filosofia. Ela é uma faixa da filosofia, mas não chega a ser filosofia propriamente. Rarissimamente. Pode chegar se houver lá dentro um camarada que é um gênio e ele transcende as limitações da sua ocupação especializada e faz um algo a mais, como Bernard Lonergan ou Eric Weberle, mas isso é certamente muito difícil. Ao passo que, se você recuar 2.400 anos atrás, você vai ver que a consciência de que a filosofia exigia uma certa formação psicológica e moral do filósofo era uma coisa altamente disseminada entre os gregos, praticamente todo mundo sabia disso. Tá certo? Mas, como no curso da evolução da história do pensamento ocidental, a filosofia foi se consolidando cada vez mais numa disciplina universitária, esse outro lado foi sendo perdido de vista, e só agora estudiosos como esse Jean-Pierre Hadot, por exemplo, ou a mulher dele, Ilse Trautadou, estão desencavando e provando abundantemente com textos, de modo que não pode restar a menor dúvida. Quer dizer, este lado psicopedagógico da filosofia é uma coisa que é inerente à origem dela e que se for esquecido, se for ficar meramente implícito, não permite um desenvolvimento correto. E essa é uma das coisas que eu gostaria de que os meus alunos tivessem muita consciência disso. Quer dizer, ser um filósofo não é exercer uma profissão universitária. Não existe profissão de filósofo. Tá certo? O que existe é a profissão de professor, de escritor, etc., etc. E o indivíduo trata, então, de temas filosóficos nas suas aulas, nos seus livros, etc., etc. Mas a filosofia, como tal, é uma atividade interna que ninguém vai pagar para você exercê-la. Você pensa assim, se um sujeito examinar as mais graves questões filosóficas, morais do seu tempo, tá certo? E não contar para ninguém os resultados que ele obteve, ele deixa de ser filósofo. Por isso, de maneira alguma, ele filosofou e alcançou os resultados, apenas não os comunicou. Então, a profissão começa na comunicação da coisa e não no exercício da filosofia. Tá certo? Então, está aí, a filosofia não é em si mesma, né, uma profissão, embora ela possa ser canalizada através de muitas outras profissões. Só o simples fato de terem perdido isso de vista já mostra que muito se perdeu do espírito filosófico e que hoje existem estudiosos de primeiríssima ordem fazendo um esforço danado para recuperar este sentido. Muito bem. Então, eu acho que as situações político-sociais, situações históricas que nós vivemos, são um material absolutamente precioso para a filosofia, porque é no meio dela que nós vivemos. Embora, isso é importante, nem todos percebam que existe uma situação. Existem pessoas que estão limitadas ao seu círculo de interesse mais imediato, ao seu trabalho cotidiano, à sua família, etc., etc., e não têm ideia de que há uma situação histórico-social que as envolve. Mas elas estão dentro da situação do mesmo modo. De modo que essa situação ela não é jamais um dado imediato. É uma coisa que requer uma criação de certos instrumentos de percepção, instrumentos de imaginativos, etc., para você poder começar a pegar alguma coisa. Tão logo as pessoas começam a captar isto, a tendência natural é você ter uma reação positiva ou negativa, quer dizer, você aprovar ou desaprovar o que está acontecendo e você começar a defender os seus pontos de vista. Tá certo? Mas isso, evidentemente, só vai atrasar a sua formação filosófica, porque você não tem a certeza de que você captou a coisa em toda a sua amplitude, em toda a sua complexidade. E você, sobretudo, não tem certeza de que o ponto de vista que você está lançando sobre ele, que a perspectiva que você está lançando, é uma perspectiva que esteja à altura das exigências da, vamos dizer, da humanidade em geral, ou da normalidade humana, ou da maturidade humana. É o famoso tema do Spoudaios, que falava Aristóteles, que é o homem perfeitamente desenvolvido, maduro, e, portanto, capaz de perceber as coisas não de um ponto de vista idiossincrático, ou não de um ponto de vista grupal, ou não do ponto de vista político-partidário, ou não do ponto de vista de um grupo religioso, qualquer coisa, mas do ponto de vista da espécie humana, ao ponto de que aquilo que ele diz será testemunhado pelas pessoas, por um grande número de pessoas, porque elas vão dizer, eu também vi isso. Eles só não tinham reparado. Então, ele é um nego que tenta ver as coisas de uma maneira que reflita o olhar de muita gente. Mas esse olhar de muita gente está condensado nele, não é um problema estatístico, não é que você vai perguntar para cada um o que acha. Não, você tem que fazer o possível para que o seu olhar seja o olhar de muitas pessoas. Tá certo? Evidentemente, de pessoas saudáveis, desenvolvidas elas também, tá certo? De modo você reduzir ao mínimo o risco da distorção, tá certo? Sobretudo distorção ou idiossincrática, ou neurótica, ou psicopatológica, ou ideológica, ou qualquer outra distorção. Então, é claro que todo mundo diz que busca a verdade, tá certo? Mas quando eles dizem a verdade para eles são afirmações, são sentenças, né? Como, sei lá, os 10 mandamentos, ou o que está na Bíblia, ou o que está em Karl Marx, etc. E a verdade, evidentemente, ela não é isto. Quer dizer, toda e qualquer afirmação que você faz é uma tradução que você fez de uma verdade que você percebeu. E essa tradução, ela só funcionará se ou para outras pessoas que tenham mais ou menos percebido as mesmas coisas. Então, é isso, é importantíssimo. Quando Aristóteles diz que a verdade está no juízo, note bem, juízo é uma afirmação interior. Exteriormente, um juízo se traduz numa proposição, isto é, numa frase. E note bem que Aristóteles não diz que a verdade está na proposição ou na frase, ele diz que está no juízo. E o juízo se dá na esfera do que chama verbum mentis, o verbo da mente, aquilo que sua mente afirma. Então, é ali que está a verdade, e às vezes a verdade não vai passar daí, porque as afirmações com as quais você vai traduzi-las ou podem ser imperfeitas ou podem não ser captadas perfeitamente pelos outros. Então, a verdade que você captou, você vai levá-la para o túmulo, embora você tenha dito muitas coisas durante a sua vida. Então, o exercício da filosofia propõe, ele pressupõe esta busca da verdade na sua concretude. E é por isso que eu acho que, de fato, eu dei sorte no começo da vida, quando, não vendo perspectivas de atividade cultural nenhuma, eu pedi a Deus que me mostrasse a verdade, mesmo que eu não conseguisse contá-la para ninguém. E durante 20 ou 30 anos fiquei captando verdades que só eu entendia, que eu não tinha nem com quem conversar. Eu acho que isso foi muito bom, no fim das coisas, por ter criado uma espécie de concentração e centralidade do ponto de vista. E eu acho que se isso acontecer para vocês, de vocês ficarem sozinhos, não poder conversar com ninguém, não vai fazer mal nenhum, ao contrário, vai fortalecer muito a sua inteligência. Com a ressalva que eu defino a inteligência como a capacidade de apreender a verdade. A inteligência não é raciocínio verbal, não é raciocínio matemático, não é raciocínio espacial, tá certo? Não é inteligência emocional, não é nada. Tudo isso são instrumentos de que a inteligência serve para apreender a verdade. Mas esses instrumentos servem tanto para apreender a verdade quanto para você cometer erros fundamentais. O que distingue uma coisa da outra é a própria inteligência, ou seja, a concentração da inteligência no exercício mais verdadeiro, mais franco, mais honesto da sua capacidade própria, que é a capacidade de apreender a verdade. Tá certo? De apreendê-la e nem sempre de comunicá-la. A habilidade da comunicação é outra, uma segunda habilidade que, é claro, ajuda muito, mas não substitui a própria inteligência. Então, quando nós olhamos um quadro político-social determinado, Existem muitas variáveis. A primeira delas são as ações humanas que você observa, e a segunda são as interpretações que explicam ou que fundamentam ou que defendem essas ações, de algum modo. E mais que todos os discursos que você tem à disposição no seu meio social fazem parte do quadro e devem ser considerados apenas como partes. E quando você começa a articular uma coisa com outra, é muito importante que você saiba quais são os papéis sociais que estão sendo desempenhados, quer dizer, os agentes, eles estão agindo em nome de quê e para quê, e para quem e com quem, quer dizer, quem são os associados, quem são os inimigos deles, como é que eles veem o inimigo, como é que eles pintam o inimigo, como é que eles pintam os seus amigos, tá certo? Assim como o historiador Tucídides, por exemplo, ele pegava esses vários discursos dos políticos justificando as suas ações e ele articulava um com o outro e, através, vamos dizer, da trama dos discursos, ele reconstruía a situação. Essa é uma técnica absolutamente preciosa e a gente também tem que usá-la. Tá certo? E, às vezes, nós observamos algumas situações sui generis onde o conteúdo dos discursos não confere com os papéis reais que as pessoas estão desempenhando umas perante as outras. Tá certo? Então, é como se você estivesse assistindo uma peça onde os gestos pertencem a uma peça, mas as falas pertencem a outra. Você está vendo se desenrolar lá a ação de Hamlet, mas as falas são de Otelo, por exemplo. Né? Então, é claro que isso caracteriza uma situação patológica, você está tendo confusão geral, o que a torna ainda mais difícil de apreender e de descrever. Mas, qualquer que seja o caso, nós temos que prosseguir implacavelmente até ver se entendemos realmente o que está acontecendo. Também é normal que as pessoas que ouvem você dizer, como não estão preocupadas com isto, mas estão preocupadas apenas em expressar o ponto de vista do seu grupo, as crenças do seu grupo de referência, acham que nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, associa o nego a um grupo ideológico e diz, ah, ele é um porta-voz disso aí. Então, isso aí vai criar mais incompreensão ainda, mas não deve dificultar a sua tarefa. Por quê? Porque a própria confusão que os caras fazem é significativa. Ajuda você a interpretá-lo, por assim dizer. Tem uma Coca-Cola aí? Então, o que eu tenho tentado fazer, sobretudo nessa série de artigos do Diário do Comércio, que nós juntamos sob o nome de Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, reflete um esforço desse tipo. Quer dizer, dia após dia, semana após semana, eu estou tentando entender o que acontece mesmo. Às vezes, tentando pegar um aspecto mais parcial, às vezes mais abrangente, mas é sempre a mesma coisa. Eu evito ali me limitar, vamos dizer, ao que se faz normalmente no jornalismo do Brasil, que não é um jornalismo de ideias, é apenas um jornalismo político, que é opinar contra ou a favor. Contra todo mundo é contra ou a favor alguma coisa. Quando você nasce, você já é contra, por exemplo, a mamadeira atrasar. Não é isso? E você começa a protestar. Então, isso são sempre reações orgânicas e não significam nada. Essas reações orgânicas, elas são importantes. Não é que elas não significam nada, elas são importantes. Por quê? Porque elas nada revelam sobre a situação, mas revelam sobre você. Né? Se você sabe o que te incomoda, onde te dói, o que te humilha, o que te envergonha, etc., etc., então você tem que levar isso em conta na visão que você tem do quadro para você saber quais são os pontos onde você mesmo vai distorcer a coisa. Né? Isso não quer dizer que sempre essas reações sejam distorsivas. Não, às vezes elas são perfeitamente adequadas à situação, mas você não pode acreditar nelas ingenuamente. Quer dizer, essa primeira reação, ela nada diz a respeito do que quer que seja, a não ser de você mesmo. Tá certo? Então, você não precisa reprimi-las também, quer dizer, não. Eu quero chegar à objetividade, então não posso lidar com emoção nenhuma. Digo, não, ao contrário, suas emoções são elementos importantes do quadro, porque são elementos que compõem a máquina. de observação. É como você olhar através de um telescópio, existem os objetos que você está olhando pelo telescópio e existe a estrutura interna do telescópio. Você tem que conhecer as duas para saber, para poder saber do que se trata mesmo, né? Então, não precisa jogar, são peças. Você não pode jogar essas peças fora, mas você também não pode permitir que elas por si determinem a sua visão da coisa. Você, uma pessoa normal que olha por uma luneta, um telescópio, ela sabe que o que ela está vendo ali no visor do telescópio não é exatamente a coisa, mas é um recorte que ela está fazendo. Né? E que está fazendo com a ajuda de um instrumento que deforma o objeto para torná-lo mais visível, quer dizer, enfatiza certos aspectos e torna os aspectos mais efetivos, mais presentes, ao passo que torna outros mais virtuais ou mais secundários. Então, com anos de prática de você fazer de você mesmo um instrumento de apreensão das situações, talvez você desenvolva até uma linguagem capaz de fazer outras pessoas verem as mesmas coisas, tá certo? Com a condição de que elas algo já tenham visto disso aí, faltando apenas articular os vários elementos e expressar de uma maneira correta. Então, a situação do Brasil hoje, eu acho que ela é altamente propícia para esse tipo de exercício, justamente por ser uma situação tão extravagante. Né? O personagem principal aí é justamente essa elite que está no governo e daqueles que os apoiam, tá certo? E somando tudo, nós sabemos que dá 8% do país. Né? Esses 8% se constituem de quê? De membros da própria elite governante. Quer dizer, são as pessoas que ou estão no governo ou cercam o governo de algum modo. Tá certo? Então, são as pessoas que ocupam os lugares principais nas instituições. Então, se você somar todos os elementos, todas as vozes que neste momento estão ou defendendo os governantes ou agindo para protegê-los de algum modo, para amortecer o curso da desgraça, você verá que tem uma série de traços em comuns e que as pessoas são sociologicamente localizáveis, são grupos muito determinados. Então são os grupos que compõem, vamos dizer, a própria Presidência da República, que compõem a Administração Federal, né, que compõem o Judiciário, especialmente o STF, que compõem a Justiça Eleitoral, que compõem as Forças Armadas, que compõem o Congresso, quer dizer, a classe política inteira, não é só o Congresso, são deputados, senadores, governadores de Estado, prefeitos, a classe política, de modo geral, são forças que compõem, vamos dizer, a grande mídia profissional, não é isso? As forças que compõem, vamos dizer, aí a alta hierarquia da Igreja Católica, representada extraoficialmente, mas de algum modo pela CNBB, as universidades, em suma, aquilo que chama, vamos dizer, aí também as grandes empresas associadas ao governo, isso é o que se chama o establishment. E o que são esses 8%? Eles são exatamente o establishment, a classe dominante. Né? Então, nós vemos o seguinte, quem está defendendo a classe dominante? A própria classe dominante. Né? Mas o discurso que esse pessoal está usando é um discurso exatamente inverso, como se eles fossem o representante do Zé Povinho, né, em luta contra uma elite que os domina. Né? Então, mas como que eles podem ser dominados se eles são, vamos dizer, o governo, eles são o establishment? Então, vamos dizer, é uma pequena elite, que, somando tudo, eu acho que dá 8% da população. Se você somar os oficiais das Forças Armadas, os altos funcionários públicos, os presidentes das companhias associadas ao governo, a grande mídia, etc., 8 mil pessoas. 8% do país, não é 8 mil pessoas. 8% do país no máximo. Tá certo? E acompanhando, por exemplo, essas discussões no Congresso do PT, você vê que a visão que eles estão tendo das coisas é 100% inversa. Veja, a história do Brasil se identifica com a história da Revolução Brasileira. Essa é uma sucessão de revoluções sempre voltadas contra o establishment, que, sob cujo domínio o povo se sente sufocado, impossibilitado de agir, impotente, tá certo? E vamos dizer, sempre explorado, roubado, enganado, usado, né? Isso é assim desde o tempo da independência. Tá certo? E cada vez que você tem um movimento novo, vamos dizer, é um grupo que se adianta e prometendo derrubar esse establishment, e, portanto, angariando para isso algum apoio da população, faz uma revolução, um golpe de Estado, um movimento qualquer, toma o poder e, em seguida, fica dividido entre impor uma ditadura, para que essa ditadura possa, vamos dizer, impor à nação as mudanças, as famosas mudanças estruturais, ou então restaurar a democracia e voltar, então, à geleia geral, como dizia o Décio Pinhatari. Então, isso está assim faz 200 anos. É isso. E agora, no dia 15 de março, pela primeira vez, nós vimos um imenso movimento popular que não foi criado por nenhum grupo. Você não tem um grupo, não tem uma organização política, não tem um financiador, não tem nada. Você tem o povo que saiu na rua. Então, vamos dizer que pela primeira vez na história do Brasil, o povo foi o protagonista da história. Ele foi o primeiro personagem. Então, visto na linha da evolução, da linha histórica da Revolução Brasileira, existem inumeráveis livros sobre a Revolução Brasileira, sobre muitos de autores comunistas, como Caio Prado, outros de outros autores, como Pessoa de Moraes, o próprio Raimundo Faura, etc. Você vê que foi um momento, vamos dizer, que foi como o ponto de desembocadura de todas essas várias pseudo-revoluções ou revoluções parciais que foram feitas. Então, bom, pela primeira vez, nós temos aí diante de nós uma revolução social. Quer dizer, é o povo contra o establishment. Não é contra isso ou contra aquele, contra o establishment inteiro. Eles estavam tão contra o establishment que eles não queriam conversa com representantes da mídia, eles não queriam conversa com políticos, né? Eles só aceitaram aqueles líderes que apareceram na hora. Por que eles aceitaram esses líderes como Kim Kataguiri ou Marcelo Reis? Porque eles não os conheciam. Falaram, eles são um Zé Mané como nós, então eles devem falar nosso nome. Se aparecesse um cara conhecido, um Zé Serra, então ninguém queria ouvir. O Aécio Neves, o próprio Bolsonaro. Né? Então, estávamos em um capítulo importantíssimo da Revolução Brasileira. Mas eu acredito que ninguém entendeu isso. Nem os líderes da história, nem, muito menos, vamos dizer, os acusados, né? Os comunopetistas, comunolarápios, ou como queira chamar. E esses últimos se fecharam numa autodefesa solipsista, né? Acreditando-se acuado, né? Pelas forças do grande capital, pelo imperialismo americano e por uma série de outros personagens que não aparecem na história, não tem ação nenhuma na história. Você vê, essa semana, estava lá um embaixador americano levantando a bandeira LGBT no meio da embaixada. Né? Quer dizer, o que ele está dizendo? Nós, governo americano, nós estamos do lado da esquerda brasileira. Nós subscrevemos o seu programa cultural e apoiamos. Por que apoiamos? Porque nos Estados Unidos, as 397 maiores empresas, maiores grupos empresariais aqui, todos estão apoiando o movimento LGBT. Então, é uma coisa que vem de uma elite internacional enormemente rica e poderosa, tá certo? E da qual o governo brasileiro, ele é o agente, o representante local, tá certo? E que, evidentemente, é uma coisa que provoca uma revolta profunda no povo brasileiro. Né? Mas os representantes da elite rejeitada pelo povo se fecham dentro de uma sala e acreditam que eles são o povo oprimido. E eles não estão mentindo, eles não estão fazendo teatro. Todo mundo me mandaram aquele vídeo do Sérgio Mamberti, né? Falando, cadê os black blocs? Nós temos que ir para a rua, etc, etc. Né? Eles estão fazendo uma análise que expressa o que eles realmente sentem da situação. Eles sentem que a situação é essa, mas ela obviamente não é. Né? Então, nós temos aí um caso sui generis. Eu não creio que tenha havido outra situação dessa no mundo, onde você, durante anos, você fomenta uma revolta contra o establishment e, ao mesmo tempo, você se transforma no establishment e você, então, sempre está atraindo a revolução contra você mesmo. Mas você não entende que é isso que está acontecendo e os líderes do movimento de massa também não estão entendendo e tentam outra coisa, tá certo? E então tentam, por exemplo, essa estratégia do impeachment. É evidente que quando os meninos começaram a marcha pela liberdade, eu tive que apoiá-los moralmente, pelo menos, porque eles estavam fazendo a coisa com a melhor das intenções, com muita coragem, eu não queria desanimá-lo. Né? Mas, por definição, o impeachment é um ato pelo qual um esquema de poder se preserva livrando-se de um dos seus membros. É, quem faz o impeachment é o Congresso Nacional, é a classe política, apoiada pela grande opinião pública, pela grande mídia, por todo o establishment. Quer dizer, o establishment expele um dos seus elementos para ele se preservar. Mas a massa que estava gritando nas ruas no dia 15, ela tinha clara consciência de que a gritaria dela não era contra uma pessoa, mas contra o próprio establishment. Não é isso? Então, bom, se houvesse, vamos dizer, da parte dos acusados, alguma consciência do que está se passando, eles teriam que dizer, olha, esse povo que está gritando nas ruas, eles estão dizendo o que nós deveríamos ter dito. Nós é que deveríamos estar instigando eles a fazer isso. É? Mas acontece que, como nós, nesse ínterim, nós pregamos a Revolução Brasileira para a destruição do establishment, mas ao mesmo tempo, nós, através do uso da estratégia gramsciana, nos infiltramos e viramos o próprio establishment, e para financiar a operação tivemos que roubar muito mais do que os establishments anteriores. Então agora estão numa posição onde enxergar a verdade, enxergar os fatos, se tornou impossível para eles. Porque se eles fossem enxergar, eles teriam que confessar como aquele quadrinho do Pogo, né? Fizemos contato com o inimigo e ele é nós. Então, vamos dizer, a revolução interna que o PT e seus aliados teriam que fazer para perceber que eles acabaram ficando do lado errado da revolução, do lado oposto da revolução, seria uma metanoia, uma conversão, que eles não têm capacidade de fazer. E, pelo lado dos líderes também, se eles tivessem compreendido a verdadeira natureza da situação, eles teriam visto que o próprio 15 de março era a hora, vamos dizer, da intervenção popular. Era a hora de quebrar o establishment de uma vez por todas. E se eles fizessem isso, nada poderia detê-los, absolutamente nada, naquele momento. Então, a revolução esteve nas ruas e depois voltou para casa para aguardar uma decisão do Congresso, enquanto, vamos dizer, o inimigo se reorganiza, se refaz. Não está se refazendo muito, nem está se reorganizando muito. Por quê? Porque não entende o que acontece. Mas vamos supor que houvesse ali dentro do círculo petista alguém capaz de entender e engolir a dura verdade de que o Olavo tem razão, né? Talvez o PT até se salvasse, reciclando tudo, e nós tomamos o bonde errado, tem que inverter tudo. Talvez. Na verdade, pouco interessa. Vamos dizer, essa revolução, essa destruição do establishment brasileiro e a criação de uma verdadeira ordem legal é uma coisa que mais dia menos dia terá que ser feita. Se o Brasil tem que continuar existindo, se ele não vai se transformar apenas num entreposto da ONU, tá certo? Ou num apêndice da pátria grande, se é para ele continuar a existir como nação soberana, então isso terá que ser feito, se não for agora, daqui a pouco. Quanto mais adia, pior, né? Então, vamos dizer, uma situação na qual todo o serviço público, toda a justiça, toda a polícia, onde é tudo farsa, onde é tudo feito só para enganar, né? Onde, até um paralelo, porque que 98% dos crimes no Brasil não são resolvidos. Isso quer dizer, o crime não é punido no Brasil. A possibilidade de ser punida é remotíssima. É uma estatística inversa do Japão. Né? O Japão resolve 98% e tem 2% que eles não mexem porque é da Yakuza. E a Yakuza é o establishment. Então o establishment não se mexe. Mas aqui, no Brasil, é o contrário. Hã? 8 o quê? 8%? Só 8%, então. É, no Brasil, 8% estão a favor do governo e 8% dos crimes são esclarecidos. Né? 92% está contra o governo e 92% dos crimes não são esclarecidos. Quer dizer, é um paralelo até simbólico. Né? Então, simplesmente não é possível uma nação de 200 milhões de habitantes onde tudo, né, na ordem econômica, na ordem judiciária, na ordem política, na vida policial, no sistema de saúde, onde tudo é fingido. Não é possível continuar isso. Né? Isso aí tem. Quer dizer, o custo disso em vidas humanas é um negócio monumental. E, no entanto, ninguém parece muito preocupado com isso. Por quê? Quer dizer, é um país onde todo mundo está com medo. E a pessoa que está com medo, ela começa a se defender. Mesmo quando ela não foi atacada. Então, o PT agora, que foi realmente atacado um pouquinho, né? Muito menos do que ele atacou os outros antigamente, a tendência dele é de se sentir acuado e começar a não a produzir uma análise, mas a produzir um discurso de autodefesa. Que é o pior que ele poderia fazer no momento. E, por outro lado, você pergunta por que o PT não caiu? Ah, porque quando vocês tinham uma revolução na mão, vocês mandaram parar. Agora vamos para casa e nós vamos começar a andar para Brasília para ver o que aqueles deputados vendidos fazem em nosso favor. Bom, não é impossível que a classe política, no curso dos próximos meses, ela melhore muito, ela comece a entender algumas coisas. Né? Tem até político prestando atenção no que eu estou falando, veja você. Isso, nada é impossível. Então, pode ser que eles consigam fazer alguma coisa, mas ainda assim será, vamos dizer, a semi-revolução. Será 10% da revolução que o Brasil precisa. Quando eu digo que o Brasil foi uma revolução, não quer dizer ser uma matança, não quer dizer isso. Quer dizer sempre atacar a queda do establishment. O establishment brasileiro, ele é muito fraco. Né? O problema é que não tem ninguém fazendo nada contra ele. Então, às vezes, passou o 15 de março, né? Os comunos larápios continuam no poder, né? Ninguém os tirou de lá. Está muito difícil tirá-los. Por quê? Porque se espera que o agente que vai derrubá-los seja o próprio establishment. De novo, como nas revoluções anteriores. Estuda a Revolução de 1930 e vocês vão ver a mesma coisa. Quer dizer, antes de 1930 havia um sistema que era nitidamente o estamento burocrático, que falava o Raimundo Fauna. Quer dizer, meia dúzia de grão-senhores que mandavam na República, né, compravam votos e se mantinham lá no poder, tirando todo o proveito pessoal e grupal que bem entendiam. Teve um grupo que se sentiu prejudicado, que era um grupo de fazendeiros do Rio Grande do Sul, que então fizeram uma revolução, derrubaram o governo, tomaram o poder e vieram com a melhor das intenções. Falaram, não, nós, eles queriam fazer uma revolução no sentido clássico do termo, tal como eu o defino, quer dizer, a proposta de mudança estrutural a ser realizada mediante a concentração de poder. Era exatamente isso que eles queriam fazer. Eu chamo revolução social outra coisa, completamente diferente. Não uma revolução social, mas uma revolução política clássica, leninista. Tomamos o poder, concentramos todo o poder na nossa mão e fazemos as mudanças profundas e nós, Estado, mudamos a sociedade brasileira. Claro que não deu certo. 64 foi a mesma coisa. Os milicos subiram lá com a mesma ideia. Não, nós concentramos o poder. Por isso que eles começaram a caçar os próprios políticos que os tinham apoiado. Eles não queriam os políticos, queriam só eles e os técnicos. Não chega de política, os políticos corromperam o país. A mesma conversa da Revolução de 30 contra os políticos da Velha República. Né? Então vamos afastar os políticos e nós que somos pessoas honestas, não estamos aqui para roubar nem nada, nós vamos consertar o país de cima para baixo, né? Mudando a sua estrutura mediante legislação e imposição do poder estatal. Então, de novo, a mesma coisa da Revolução de 30. E com a subida da esquerda ao poder foi a mesma coisa. Não foi, vamos dizer, uma revolução declaradamente, mas foi uma revolução gramsciana, ou seja, concentração de poder. Então, de novo, o rebelde se tornou o establishment e passa ele a roubar em nome em lugar dos anteriores. Então, é aquela perguntinha, aquela musiquinha americana, When will they ever learn? Quando que eles vão aprender? De bom, o povo, no dia 15 de março, mostrou que ele já tinha aprendido. Ah, nós não confiamos em ninguém, nós não queremos que nenhum grupo tome o poder em nosso nome, tá certo? Não adianta vir com promessa, nós não acreditamos em ninguém, tá certo? É nós mesmos que estamos fazendo as coisas. Veja, você ter 2 milhões de pessoas na rua e mais 92% do país te apoiando na sondagem de opinião, nossa, eu sou o dourado de qualquer revolucionário do mundo. Né? Mas se George Washington tivesse isso, George Washington não teve 92% de apoio nos Estados Unidos. E muita gente ficou do lado de lá. Tanto que teve que ter a Guerra Civil, senão a Guerra de Independência, senão não teria. Então, por assim dizer, a Revolução Brasileira teve a faca e o queijo na mão no dia 15 de março. Faltou o quê? Uma coisa chamada. Duas coisas. Compreensão da situação e audácia. A audácia sozinha não resolve nada. É compreensão da situação sozinha também não resolve nada. Você tem a compreensão e a audácia de agir em nome dela num momento decisivo. A grande dificuldade foi que os próprios porta-vozes da população, os próprios líderes, vamos chamá-los assim, eu não acho que são líderes, eles foram porta-vozes durante um tempo, eles não tinham uma linguagem própria para equacionar a situação. Então começaram a descrevê-la nos termos próprios do establishment. Quer dizer, apenas a anticorrupção, o escândalo da Petrobras, é a mesma linguagem usada pelo próprio PT nos anos 90 com aquelas famosas CPIs. É isso. Então, o que foi uma revolta contra todo o establishment se transforma apenas numa operação política destinada a eliminar, tirar do cenário certos indivíduos, ou mesmo um único indivíduo. Usando o quê? A classe política que ela própria deveria ter sido removida. Então, uns raciocinavam nesses termos, outros falavam em termos de intervenção militar. Quer dizer, imitando uma coisa que eles imaginam que aconteceu em 64, mas não aconteceu. Eles imaginam que em 64 os militares tomaram o poder. Mas não. Os militares tomaram o poder muito tempo depois do 31 de março de 64, muito tempo depois. O que subiu ali foi uma elite civil. Quem derrubou o João Goulart foi o Senado. Não foi, foi o Álvaro Moura Andrade que derrubou o João Goulart, declarando a presidência vacante. Quando não estava vacante, o presidente estava no território nacional ainda. Ele estava no Rio Grande do Sul, não estava em Brasília, mas. E o Álvaro Moura Andrade, bom, não sabemos onde ele está, portanto está vacante e ele não é mais presidente. E 80% ou 90% do Senado aprovou. Então foi o Senado que derrubou o João Goulart. Os milicos entraram em linha de conta muito depois. Ver, nesse instante, o Álvaro Moura Andrade não sabia que o general Mourão Filho estava descendo com as tropas de Minas Gerais. Não tinha a menor ideia da ação dos militares. Então, foi de fato um movimento civil respaldado na ajuda tardia das Forças Armadas. Isso foi o que aconteceu realmente. Mas o pessoal de hoje tem uma visão idealizada daquele tempo. Imagina que os milicos eram um bando de heróis loucos para acabar com o comunismo, tá certo? E que eles tomaram o poder. Não. O processo de tomada de poder pelos militares foi lento e muito complexo. Eles tiveram que ir derrubando toda a liderança civil que os havia apoiado. Foi muito complicada a história. Então, em 30 foi a mesma coisa, quer dizer, a revolução se fez com um movimento, uma ampla mobilização da opinião pública, né, que apoiou aquele movimento no início e em seguida, assim que eles se constituíram como governo, que chamavam de governo provisório ainda, ou naquele tempo as pessoas eram diferentes, elas falavam francamente em ditadura. Então, nós vamos instaurar um governo provisório ditatorial. A palavra não era palavrão ainda. Ainda se falava, se vê na língua portuguesa. Fernando Pessoa escreveu uma teoria da ditadura. Antônio Ferro, o doutrinário do salazarismo, falava sobre ditadura. Ele não se sentia ofendido quando chamava a ditadura de Salazar de ditadura, porque era uma ditadura mesmo, né? Lenin falar ditadura. Então. Agora, hoje a ditadura virou palavrão. Então a pessoa tem que florear um pouco o negócio e usar outra palavra. Então, em 30 foi a mesma coisa. Fizeram um governo provisório ditatorial e o governo provisório ditatorial, a primeira coisa que ele fez foi eliminar os seus próprios aliados, que queriam uma democracia. Sempre, toda revolução tem isso. Tem um pessoal que se fixa nos fins a longo prazo e tem um pessoal que se fixa nos meios imediatos. E quando vem a contradição entre os meios e os fins, então aí você tem dois partidos. Nós queremos a democracia no fim das reformas que nós vamos fazer, nós vamos sanear a sociedade primeiro, para depois fazer a democracia, ou nós queremos a democracia já, mesmo que a sociedade continue corrupta. Sempre acontece isso. Aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Mexicana, na Revolução Cubana. Né? Revolução Russa, mesma coisa. Né? Na Revolução Espanhola, mesma coisa. Então, só que havia uma diferença específica da situação brasileira que eu acho que ninguém percebeu, que foi justamente esse caráter espontâneo da revolta popular, de uma revolta que não reconhecia líderes, reconhecia porta-vozes, enquanto esses porta-vozes diziam o que eles queriam. Se viesse com outra conversa, o pessoal já não aceitava. Mas os líderes e os porta-vozes só tinham essas duas linguagens para usar. Ou a linguagem das CPIs dos anos 90, combate à corrupção, subscrita também pela mídia, ou então a linguagem da intervenção militar. Quer dizer, a intervenção militar que nunca aconteceu, na verdade, nem em 64, e que agora também não aconteceu. Então, isso é descrever a situação. Pensa bem, por que falar em intervenção militar se você não vê nenhum zum-zum entre os altos oficiais das Forças Armadas contra o governo? Todas as outras intervenções militares, você via um estado de rebelião aberta nos quartéis, tá certo? Na própria coisa de 1930, tá certo? Durante o próprio governo João Getúlio, os militares tramavam abertamente contra o Getúlio. O ministro da guerra dele, general Góes Monteiro, recebia generais revoltosos no seu gabinete, discutia com ele como é que nós vamos derrubar esse cara. Então você vê um estado de agitação entre os altos oficiais. Dessa vez você não viu nada. Os milicos estão lá quietos, pensando no soldo deles, e você clamando por uma intervenção militar, como se eles estivessem ansiosos para tomar o poder. Não, eles estão ansiosos só para aumentar o soldo. Pô. Você não vê, não se vê outra conversa, a não ser dois ou três oficiais e, sobretudo, porta-vozes civis do suposto pensamento militar. É isso? Então, ou seja, o clamor por intervenção militar não refletia a situação real. Era um desejo que as pessoas tinham. Assim como, vamos dizer, o clamor por fim da corrupção também não reflete uma situação real. Porque não se trata de corrupção, se trata de toda uma articulação de poder entre o movimento comunista internacional, grandes interesses globalistas internacionais, interesses sobretudo bancários, tá certo? A classe política local e uma série de outros aliados. É um negócio altamente complexo. Você não vai entender a corrupção do PT sem entender o Foro de São Paulo. Não é isso? Se você falasse apenas contra a corrupção, você estava imitando o discurso que o PT usou nos anos 90. Com esse discurso anticorrupção, ele cortou um monte de cabeças, ele eliminou todos os seus adversários e em seguida arrombou uma porta aberta e dominou tudo. Então, quer dizer, eu estou tentando descrever a situação, tal como você pode vê-la, se você não tiver uma agenda prévia. Tá certo? A não ser que você, vamos dizer, eu não posso dizer que eu não tenho nenhuma agenda prévia. Minha agenda prévia é a agenda da Revolução Brasileira, quer dizer, uma agenda de uma tendência histórica que vem há 200 anos e que é a própria história do Brasil. A história do Brasil é a história da Revolução Brasileira. E se você se identifica um pouco com o país, você se identifica com essa revolução de qualquer maneira, revolução que já se expressou através de movimentos de esquerda, de direita, de mil outros, mas que sempre dá no mesmo problema, porque é sempre um grupo que toma o poder e vira ele mesmo o establishment. Então, quer dizer, é uma revolução que você não consegue equacionar nos termos ideológicos usuais. Por quê? Porque ela transcende e abrange direita e esquerda. Inclusive, vamos dizer, esse desejo de maior pureza, maior honestidade na política é comum a essas correntes. Todas elas vieram com esse discurso no seu devido tempo. Então, quer dizer, você querer que a administração pública do Brasil seja uma entidade impessoal e científica, como a administração de qualquer país do mundo, claro que de vez em quando aparece um político querendo usar para seus fins, etc., mas que nunca cede totalmente. Certo? A burocracia tem uma estrutura própria e não tem governante eleito ou empossado à força que possa dobrar tudo isso. Você vê aqui no, aqui nos Estados Unidos, o Obama faz o diabo para ver se ele consegue manipular a administração federal em seu favor, mas o sucesso é muito limitado. Tudo aquilo que ele quer impor aparece em milhões e milhões de obstáculos e no fim porque o pessoal acaba esquecendo. Mas no Brasil não. No Brasil o establishment é poderoso, é todo poderoso mesmo, não há nada contra ele. Pela primeira vez apareceu um obstáculo à altura, que é o quê? O povo na sua totalidade. Então, é uma situação onde os personagens todos estavam abaixo da situação. Os líderes do movimento, os petistas, todos. Ninguém entendeu, por assim dizer, a grandeza do momento. Esse momento passou? Não, não passou ainda, porque você ainda está, ainda, o estado de revolta ainda é, vamos dizer, o mesmo. Pode ser restaurado, retomado? Pode, pode, desde que as pessoas entendam a natureza mais profunda do processo que elas estão protagonizando de algum modo, né? Então, eu dei essa análise não só pelo interesse político que ela tem, mas como amostra desse método que eu estou tentando passar para vocês e que às vezes eu tenho até dificuldade de expressá-lo, né? Verbalmente. Quer dizer, o que é filosofia? É a busca da verdade, mas não da verdade puramente teórica, da verdade que se transpõe, se transforma em teses, mas da verdade na realidade, a verdade encarnada, por assim dizer. Sobretudo nós que estamos dentro da civilização cristã, tem uma mensagem que a gente nunca pode esquecer. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Ele mostra que a verdade não é uma doutrina, meu filho, a verdade não é uma série de palavras, a verdade é uma encarnação, uma coisa que acontece, certo? Então, nós que estamos dentro da civilização cristã, nós temos mais obrigação ainda de entender esse caráter concreto e vivente da verdade, da qual nós somos porta-vozes muito precários. Nenhuma voz humana poderá dar conta de uma situação histórica inteira. Eu estou dizendo até a parte de onde eu vi, mas tem muita coisa que eu também não vi. Então, isso aí vai se completando, por assim dizer, aos poucos. E todos nós acabamos vivendo a verdade de uma narrativa histórica que nos transcende e que, às vezes, a gente só vai compreender muito tempo depois que as coisas passaram. Mas, no instante que as coisas estão se passando, quer dizer, é preciso um esforço muito grande para entender e para não cometer nem erros, nem injustiças. Tá certo? E, sobretudo, vamos dizer, ao julgar os personagens históricos, bom, nós temos que dar todo o desconto. Eu digo, se eu mesmo passei a vida estudando isso, tentando entender isso, às vezes tudo se torna nebuloso para mim, imagina para o sujeito que chegou agora no cenário. É muito difícil, então não estou condenando ninguém, não estou cuspindo na cara de ninguém. Então essa é a análise que eu tinha que fazer hoje como amostra. Vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, tem várias perguntas interessantes aqui. O Marcelo Rondon pergunta, segundo as palavras do ex-agente da KGB Yuri Bezmenov, a revolução acontece em três etapas, desmoralização, desestabilização e normalização. Levando-se em conta o projeto de quebrar a indústria nacional com a ajuda da China, podemos considerar que a revolução do Brasil está na segunda fase? O fato de hoje em dia a presente geração ter sofrido um imenso trabalho de desmoralização de maneira a se tornar incapaz de identificar as ameaças ao entorno, é um motivo de maior peso para justificar, por exemplo, a falta de interesse do oficialado das Forças Armadas pelos rumos da Revolução? Bom, então eu acho o seguinte, eu acho que não dá para nós colocarmos a cronologia do processo brasileiro nesta ordem que ele coloca. Por quê? Porque houve este monstruoso erro de cálculo do PT, de que podia, ao mesmo tempo, vamos dizer, assumir a liderança da Revolução Brasileira e fazer isso por meio da estratégia do Antônio Gramsci, que é uma estratégia de ocupação do Estado. Então, por causa disso, então, o negócio ficou totalmente, a situação ficou totalmente atípica. E, claro que nós podemos usar essas escalas do Yuri Bezmenov, mas elas não se aplicam de uma maneira literal, né? Você tem interrupções, você tem contramarchas. E eu acho que esse caso que eu descrevi aí nesse artigo, Basta Fora, é um caso, talvez, a maior contramarcha revolucionária que já houve. Só que eu só expliquei um lado da contramarcha, que é o lado petista. O outro lado, que foi, vamos dizer, a interrupção do processo pelos próprios líderes, que está antipetistas, eu não analisei ainda, pelo menos não analisei por escrito. Mas, inclusive, tem uma segunda pergunta que nos ajudará a esclarecer isso. Paulo de Tarso diz, penso que o pessoal do MBL quis simular o que aconteceu em 64, pois a marcha pela liberdade pensava que reuniria milhares em Brasília para forçar o Senado a derrubar o presidente. Minha pergunta é simples, como organizar e efetivar a revolução sem o poder das armas ou menos um poder de resistência armada? Muito bem, então o que eles quiseram foi exatamente isso. Acontece que na hora que você conseguiu reunir a massa e que ela está unificada em torno do processo, não se para. Você perder esse momento, você perdeu tudo. Quer dizer, como é que você vai esperar que daqui não sei quanto tempo vai haver uma outra repetição da coisa numa data incerta em Brasília, né, sobretudo no momento que você está passando a bola de novo à classe política que a massa já havia rejeitado. Quer dizer, é claro que foi um erro de estratégia. Né, as pessoas que estão envolvidas nisso, elas se empenharam muito com a melhor das intenções, apostaram nisso e acham que isso ainda vai ter futuro. Eu digo, bom, talvez possa ter futuro, pode ter ou pode não ter, mas o fato é que aquele momento, ele não é um futuro, ele era uma realidade já. Ele já tinha a realidade de uma situação francamente revolucionária. Né? E esse momento eles deixaram passar. Agora, é claro que a mídia aumenta o negócio. Né? Por exemplo, o fato de que no segundo passeata em abril havia um pouco menos de gente, a mídia já disse, o movimento pifou, etc, etc. Bom, eles não fazem a mesma comparação com relação à parada gay, que baixou de 1 milhão e tanto para 50 mil pessoas, eles não veem fracasso nenhum. Mas essas distorções fazem parte. Inclusive, na época, eu avisava, o pessoal falou, olha, um dos principais focos de resistência do governo é a mídia. Né? Eles têm a mídia, faz crítica, mas faz crítica copiando o discurso petista dos anos 90, o anticorrupção, e só. Portanto, tornando o movimento apolítico, esvaziando o sentido ideológico, né? E evitando tocar na questão do Foro de São Paulo, sobretudo, ou seja, tentando minimizar já o movimento. E se minimizam no sentido ideológico e estratégico, quanto mais não vão minimizar no sentido quantitativo. Então, a mídia era um dos focos que tinham que ser atacados. Quer dizer, nos dias seguintes, era preciso fazer manifestações de protesto diante das redações. Forçar e pressionar e intimidar a mídia para que ela diga a verdade, porque ela está, obviamente, escondendo. Né? E ela não vai começar a dizer a verdade só porque você choramingou no Facebook. Então, quer dizer, exercer a pressão direta nesses pontos era muito importante e nada foi feito disso aí. Né? Como organizar e efetivar uma revolução sem o poder das armas? Olha, o poder das armas vem sempre atrás, meu Deus do céu. Se você não for na frente, ele não virá. Quer dizer, militares dificilmente tomam iniciativa. Quer dizer, a era dos puros golpes militares na América Latina, primeiro que nunca foram puros golpes militares, mas houve um momento onde os militares predominavam, mas esse momento efetivamente já passou. Quer dizer, você não pode fazer, para você fazer golpes militares, você precisa de uma sociedade muito rala, como você tinha, tá, em 1920, 30, até 40, onde você tem uma espécie de vácuo, que um pequeno grupo militar ocupa o espaço. Hoje não dá para fazer isso. Você tem imensos interesses em jogo, é interesse da grande mídia toda, dessas grandes empresas. Os militares não vão passar por cima de tudo isso. Quer dizer, eles só... A força das armas é um elemento auxiliar, você não pode esquecer. Né? Quer dizer, o principal é o lado político da coisa. E os militares, eu digo francamente, eles iriam para o lado mais forte. Eles não querem arriscar a pele. Então, era o momento de mostrar força. Lauro Schwartz. Pergunta, sou um bibliófilo, livrômano, confesso que gostaria muito de conhecer a sua biblioteca mais pelo dono do que pelas obras. Seria possível o senhor dizer quais são os títulos das obras que nós estamos enxergando aqui às suas costas? Facílimo, né? Então, você tem. Bom, aqui são livros que realmente eu estou usando no momento, né? Estou estudando no momento. É o livro, pô, alguns que eu estou sempre estudando, do Paul Friedlander, o livro do Kolakowski, Man, Courage of Marxism, a história dos papas, do von Pastor. As leituras permanentes que Aristóteles e Platão, sempre, estão sempre aqui. Aqui são livros religiosos, a Bíblia, comentários da Bíblia, os sermões de Dom Marmion, que foi um orador sacro do século XX, e outras coisas pelo gênero. Ali em cima tem algumas coleções filosóficas mais prediletas, o Eric Voegelin inteiro, o Cornélio Fabro, que não está inteiro, porque não saiu inteiro, mas estou colecionando. Ali o Xavier Zubiri. Duas séries de obras com Pedro Ortega y Gasset e Julián Marías. Lá em cima são obras de literatura que estão lá simplesmente porque estão lá. Aqui embaixo também são livros que eu uso. Porque a gente tem uma certa predileção pessoal, como a história da literatura do Carpo, que eu estou sempre voltando a ela. O livro do Arthur Kessler, que são uma delícia. E outras coisas pelo gênero. E aqui embaixo um monte de dicionários. Né? Aqui, ali e aqui nessa coisinha circular, também são dicionários. Isso aí é o que. Esse é o livro que eu estou sempre voltando a eles. Daikersno Alonso pergunta: ver como um dos grandes problemas sobre o poder estabelecido hoje, que o PT e a esquerda como um todo detêm o monopólio da preocupação social com o outro, com a pobreza. Esse pensamento pode ser revertido de alguma forma? Ele diz, bom, mas é uma grande ilusão deles pensar que eles estão preocupados com a pobreza, porque eles ainda estão se vendo como os porta-vozes dos pobres, quando eles são porta-vozes dos 8%, e os 8% são a elite. Se você pensar nesses que apoiam, é grande ilusão pensar, não, quem apoia o PT, o pessoal do Nordeste, que está recebendo o buco de sua família, fala, meu Deus do céu, isso é uma loucura. 8% é a elite, ela é em peso. É gente interessada, quer dizer, quem está apoiando o governo é quem precisa dele para sobreviver. Não porque está recebendo Bolsa Família, mas porque está recebendo muito mais. E gente que, se o governo cair, vai cair junto. Quer dizer, vocês imaginam essas investigações de corrupção, se cai essa muralha petista, de quanta gente vai ir para a cadeia depois? Deus, é muita gente demais que está interessada nisso. São esses 8% que estão defendendo o PT com unhas e dentes. Às vezes não defendendo ostensivamente. A gente pode até falar mal da boca para fora, mas bloqueia a investigação, some com papel, etc, etc. Joel Salles Rum. O senhor acha que um possível caminho para destituir o establishment seria através das duas grandes correntes religiosas do Brasil, os católicos e evangélicos, sem sombra de dúvida? Quer dizer, o que está a revolta no Brasil, ela é de inspiração eminentemente moral e religiosa. Moral por causa dos escândalos, da corrupção, etc, etc. E religiosa como resistência a essa prepotência do governo abortista, gaysista, etc, etc. Que está tentando impor as coisas que são absolutamente contrárias a tudo que a população ama, venera, etc. Eles estão tentando esmagar o sentimento popular. Então é claro que isso provoca revolta. Eles também se precipitaram, foram muito presumidos. Né? Eu digo, para fazer. A ideia é o que se chama ação afirmativa, quer dizer, você criar uma situação na qual aquilo que você deseja impor é colocado como se já fosse aceito por todo mundo. Né? Quer dizer, você tem a opinião de 3%, você começa a vender essa opinião como se fosse a de 93%. Né? Como se a maioria. Como se todos fossem eleitores do Jean Willis, que é um cara que não tem eleitor nenhum, na verdade. Né? Eles fazem isso, então, não por meio legislativo, mas através de medidas administrativas, agindo diretamente nas escolas, nas secretarias de educação, etc, etc. Então, impondo uma situação fictícia como se ela fosse verdadeira. Mas existe um limite para isso. Porque aquilo que é uma situação fictícia que você inventou, que você quer fazer passar como verdadeira, né, não é ela que o povão está vendo. O povão está vendo a modificação real, o que acontece mesmo. Tá certo? Então, você está provocando uma raiva que era desnecessária. Vamos dizer, Vamos supor, se eu fosse o João Willis, digo, bom, eu quero implantar aqui a agenda gay de tal maneira que ninguém mais reclame. Eu digo, leva 50 anos, meu filho. Tem que continuar com aquele negócio gramsciano, quietinho, né, discreto. Não pode ter o João Willis berrando no Congresso. É muito difícil fazer isso. Quer dizer, você precisaria amortecer a população em vez de irritá-la. Você tem que fazer a vítima dormir em vez de acordar. E o que eles fizeram foi despertar a consciência popular do horror que eles estão fazendo, sobretudo por causa, vamos dizer, você não pode, ao mesmo tempo, você querer implantar essa agenda abortista, que exista, nas escolas, com crianças pequenas, e ao mesmo tempo manter áreas de moralidade. Até hoje eu coloquei uma nota, falei, esse pessoal está se mostrando mais desprezível do que eu poderia ter imaginado, porque eles querem ensinar as crianças, né, a já praticar sexo oral desde pequenininho, etc, etc. Mas ao mesmo tempo, se você diz um palavrão, eles se sentem escandalizados, porque isso é imoral. Então é uma coisa tão desproporcional, tão feia, que você vê que são mentes completamente deformadas, e eles estão se expondo. Quer dizer, a hora que o João Willis diz que o projeto da lei anticristofóbica é um escárnio para o pessoal LGBT, quer dizer, é um desrespeito, estão desrespeitando o nosso homossexualismo. Então eles podem desrespeitar a religião dos outros quanto queiram, mas se você toca no sacrossanto homossexualismo, nos seus sacrossantos impulsos anais, você é um monstro. Quer dizer, que coisa mais feia, mais disforme, meu Deus do céu. Quer dizer, como é que você vai agir assim e depois querer bancar o cristãozinho? Né? Apareceu o padre Lancelot aí dizendo que, de fato, os gays estão pendurados na cruz. Né? Que gay nada, os caras estão matando 180 mil cristãos por ano. Né? E a criminalidade anti-gay é absolutamente irrisória, estatisticamente um nada, quer dizer, prova que não existe uma perseguição anti-homofóbica no Brasil. Mas existe uma perseguição anticristã no mundo inteiro. Tá certo? Então, quando o sujeito começa a bater muito de frente com a realidade, bom, das duas, uma, ele precisaria ser muito mais psicopata do que ele é mesmo para convencer as pessoas disso. Quer dizer, o cinismo dele teria que ser imensamente maior. E ele não acredita que o João ele seja um psicopata, ele é apenas um histérico, um nego que imita e ouve as coisas e sai repetindo, acredita no que ouve, no que ele mesmo fala. Né? Então, eu acho que a religião é um dos elementos fortes da Revolução Brasileira. Quer dizer, a religião tem que ser contra o establishment, porque o establishment ele é imoral, ele é assassino, é criminoso, etc, etc. Porém, isso aí nos coloca um outro problema, que é o problema de você analisar a Revolução Brasileira no contexto mundial, no contexto do globalismo triunfante, por assim dizer. Não tão triunfante quanto eu gostaria, mas praticamente triunfante. Quer dizer, na medida que o Brasil se coloca frontalmente contra essas coisas que a própria ONU quer nos impor, ele se torna uma pedra de sapato, no sapato da própria nova ordem global. Não é isso? E como vai ser isso, então? De quais as perspectivas? O problema que eu coloquei na conferência, o fim do ciclo nacionalista em 89. No Brasil quer se impor como nação numa época onde não é mais a época da formação das nações, mas a época da sua dissolução. Então, de certo modo, é assim, o Brasil contra o mundo. E eu até fiz uma comparação, por exemplo, o Brasil tem reservas de diamante enormes. Se isso entrasse no mercado legal, cairia o preço dos diamantes. Então só pode entrar para o Bar do Pano. Então, quer dizer, o Brasil está obrigado a desempenhar um papel sujo aí, né, na história, porque se ele for tentar se impor, né, são forças enormemente poderosas que se voltaram contra ele, e assim por diante, muitas outras coisas. Então, de certo modo, o Brasil contra o mundo, mas o Brasil representando forças de resistência que existem em todos os países também. Você vê que, muito tempo atrás, eu propus, né, ao ex-presidente Itamar Franco que ele fizesse no Brasil um congresso nacionalista internacional. Pegar todas as resistências nacionalistas que existiam à nova ordem mundial, seria de direita, de esquerda, cultural, religioso, e vão reunir todo mundo aqui e pensar o que será das nossas nações neste futuro próximo e o que podemos fazer para deter, né, este avanço das três forças globalistas. Né? E, infelizmente, o plano foi parar na mão do Inácio Ramonet, que é o homem do Le Monde Diplomatique, e ele maquiou o negócio e disse, não, vamos fazer outra coisa, inventou o Fórum Social Mundial. É claro que eu não fui culpado disso, o meu projeto não era esse. Mas o Itamar bobeou e fizeram o Fórum Social Mundial e nem sequer o convidaram. É isso. Então, este, vamos dizer, este problema da sobrevivência das nações, esse é o grande problema. A sobrevivência das nações tem a ver com a sobrevivência das suas culturas. Tem a ver com a sobrevivência das suas culturas, tem a ver com a sobrevivência da sua religião. É isso que está sendo, vamos dizer, num plano internacional, isto entra em linha de conta, é isso que nós teríamos que discutir. E é por isso que eu acho que você tem razão, quer dizer, o cristianismo, de modo geral, é um fator de resistência no Brasil. Henrique Augusto Torres Simplício. Estou tentando estudar a percepção da ordem segundo o ponto de vista sociológico. Atualmente, tenho definido a ordem como a conformidade de determinados valores morais desejados por um grupo. É possível afirmar que tal definição é correta? Não, essa definição já limita a perspectiva desde o início. Quer dizer, a moral, desde um ponto. Se você pensar assim, a moral, desde um ponto de vista sociológico, precisa ver se o ponto de vista sociológico é capaz de abarcar esse problema. Eu acho que a sociologia não tem nenhuma autoridade na ordem dos problemas morais. Ela pode apenas averiguar condutas e discursos morais como fenômenos sociológicos, mas eles não são eminentemente, por si mesmos, puros fenômenos sociológicos. A moral é um domínio independente e, sobretudo, do ponto de vista que eu estava falando no começo, que é o da formação, da própria consciência do filósofo, se você tomar a moral apenas como o discurso, as preferências de um grupo sociológico, você já tornou o seu ponto de vista necessariamente subjetivo e escravo das perspectivas desse grupo. Você tem que se esforçar para alcançar, vamos dizer, um padrão de consciência moral num nível muito mais universal, onde não há mais regras morais, mas somente princípios morais, de uma amplitude muito grande. Isso. Então, às vezes as pessoas não entendem muito isso, por exemplo, que se você pegar os 10 mandamentos, nenhum dos 10 mandamentos é uma regra moral, todos eles são um princípio moral. Quando digo um princípio, é uma coisa que não pode ser traduzida no plano da conduta individual concreta de modo direto. Ele tem que sofrer uma série de mediações para se transformar numa regra concreta. Isso quer dizer, do mesmo princípio podem nascer muitas regras diferentes, conforme distintas situações histórico-sociais. Por exemplo, você vê o mandamento não matarás, ele é um só, e quantas legislações criminais diferentes e conflitantes ele não inspirou. Porque você, do plano dos princípios universais para as regras concretas, você entra a interpretação, esta sim baseada nos valores de determinados grupos. Mas eu acho que o filósofo por si mesmo, ele não tem nada a ver com grupo nenhum, ele deve tentar, vamos dizer, se impregnar nos princípios dos princípios em toda a sua pureza e universalidade, tornando-se ao mesmo tempo suficientemente plástico e elástico para poder compreender diferentes regras morais conflitantes. Caio Casaruto pergunta: ao notar suas análises acerca da política da situação brasileira atual, venho percebendo uma ambiguidade sobre a noção de soberania. Ela consiste no seguinte: a origem fundamental do poder reside no povo, porém o exercício desse poder tende sempre a uma oligarquização, pois a decisão política de última instância é tomada por um grupo reduzido de pessoas. Pergunta: essa ambiguidade é inerente à própria realidade da soberania ou depende do sentido que se lhe atribua? Não, ela, de certo modo, ela é inerente, porque se o povo não tem porta-vozes, a voz dele não é ouvida. Mas, ao mesmo tempo, os porta-vozes, se falam em nome dele, também exercem uma autoridade retroativa sobre ele. Então, este fenômeno é, vamos dizer, uma dessas contradições que são permanentes e constitutivas da condição humana. Tá certo? Mas o fato dela ser permanente é exatamente o que produz, vamos dizer, a variedade de soluções dadas a esse problema ao longo dos tempos. Quer dizer, como você preservar a soberania popular sem você tornar o governo uma máquina ineficiente, paralisada, porque toda hora vai ter que fazer um plebiscito a respeito de tudo. Quer dizer, este é um problema permanente e ele não tem solução teórica, ele só tem solução prática. E eu acho que, por exemplo, no Brasil, você vê que durante 20 anos essa turma da esquerda defendeu a democracia direta, a democracia plebiscitária, etc., etc. E na hora que o próprio povo está exercendo a democracia direta, daí eles ficam aterrorizados. É dizer, ah, democracia direta, contanto que eu seja o representante do povo. Se é o outro, eu não quero mais. Tá certo? Então, eles não eram tão favoráveis à democracia direta assim. Então, a democracia direta era um plano, como o tal do orçamento participativo, né, que ia aplicar no Rio Grande do Sul, cuja maior característica é que ninguém participava, só a elite, né, só quem eles convocavam. Se você convocasse, você punha lá um edital, assim, no, na página 45 do Diário Oficial, pequenininho assim, convocamos a população para participar da elaboração do orçamento, dia tal, não dava nem endereço. Daí se avisava os seus cupins, falava, vamos lá fazer o orçamento participativo, nós somos o orçamento participativo. Então a democracia direta, às vezes, é a mesma coisa, é a mesma palhaçada. Só que, de repente, a democracia direta se encarnou nas ruas. Eles até falavam, né, nós queremos a democracia das ruas. Falaram, muito bem, é o que nós temos agora. Então por que você não está gostando? Por quê? Porque você virou o inimigo e você nem percebeu. Você virou a classe dominante e não percebeu. Você vê que essas análises vagabundas, feitas num esquema marxista, baseadas exclusivamente no negócio da propriedade jurídica dos meios de produção, que é uma estupidez. Né? Você lê, por exemplo, o livro do Wright Mills, A Elite do Poder, onde ele, assim, nos anos 50, perguntou quem manda mesmo nos Estados Unidos. Então ele foi ver que longe de existir uma classe dominante que tem o dinheiro, tem a posse legal dos meios de produção e manda tudo, não, você tem uma variedade de canais e agências que constituem a classe dominante sem precisar ter nada da propriedade jurídica dos meios de produção. E eles, usando esse esquema marxista já podre, mofado, né, querem entender tudo com base nisso e chama esses microcéfalos, tipo Vladimir Safatli e Emir Sader, para fazer os diagnósticos para ele. Sérgio Mamberti, meu Deus do céu! Né? Quer dizer, aquele tipo absolutamente decadente, caquético, mumificado já, para explicar a situação para ele. Você diz, não, meu filho. Você tem que dizer, ler os negócios e dizer, ó, o Olavo tem razão, pô. Essa é a verdade. Né? Aqui, levando-se em conta, continua o Caio Casaroto. Levanta também que no Brasil ainda não temos uma identidade nacional, que a tendência de oligarquização aqui é maior que em muitos outros países. Posso dizer que quanto mais fluida for a identidade nacional de um povo, mais sujeito ele estará a uma elite que exerce poder em benefício próprio, mas sem sombra de dúvida. Esse é o grande problema. Veja, quando eu falo Revolução Brasileira, tem dois sentidos. Um é o sentido que os políticos, os militantes dão, que é e querer fazer uma revolução para concentrar o poder na mão deles e daí eles modificar tudo de alto a baixo. Isso é o que eu chamo de revolução. Quando eu falo revolução social, é outra coisa. É o povo querendo se libertar dos que o estão oprimindo, roubando e enganando. Isso é outra coisa completamente diferente. Então, a história do Brasil é a história de uma longa revolução social frustrada por várias revoluções stricto sensu, né? E cada uma promete, mas não pode fazer pela sua própria natureza. Quer dizer, um grupo iluminado, nós vamos lá, nós vamos refazer o Brasil de alto a baixo. Você tem que fazer exatamente o contrário, meu Deus do céu. Você tem que fazer a revolução para impedir que o establishment continue oprimindo e sufocando o povo e você tem que abrir para que o povo tenha iniciativa e seja criativo. Você vê, por exemplo, no tempo que tinha um negócio que se discutia, um negócio da economia informal. Os caras foram fazer a conta e viram que a economia informal, quer dizer, a economia que não tem nota fiscal, não tem registro, coisa nenhuma, era 60% do PNB, meu Deus do céu. E de por que não deixaram, por que não incentivaram tudo? Não, nós temos que regulamentar, porque senão quem vai pagar nosso imposto? Então, vamos regulamentar tudo que é microempresa, etc, etc, botar todo mundo aqui na Receita Federal. É interesse próprio, não é no interesse da nação. Esse é interesse do grupo dominante, e ele é que produz impostos. Quer dizer, se o povo, por sua iniciativa, já está resolvendo os seus problemas, vem dentro da economia informal, para que você vai tirar o dinheiro do povo para dar dinheiro para o governo resolver o problema do povo? É uma coisa de... Aquela coisa que diziam de Portugal, é mentira, mas era uma piada que circulava, diz que Portugal exportava cortiça e importava rolha. Né? O português não faz isso, quem faz isso é brasileiro. Entendeu? Quer dizer, em vez de você resolver o problema pela maneira mais direta, você faz toda uma volta que complica tudo e introduz aí uma série de despesas absolutamente inúteis. Né? Porque tem o salário do seu senador, seu deputado, tem o salário do prefeito, tem mais não sei o quê, papapá. E, no fim, o que vai ser aplicado no benefício do povo é mínimo. Por isso, quando Uma vez no Paraná eu vi isso aí. Não dê esmola, contribua para as campanhas. Falei, você está doido? Se eu dou 10 reais para o mendigo aqui, ele vai beber 10 reais de pinga. Né? E se eu der para você, quanto vai sobrar para a pinga dele? É, tem a conta de telefone, tem o salário do seu fulano, tem não sei o quê, tem o aluguel da sala, pá, pá, pá, pá, pá. Sobra 2 centavos de pinga, não dá. Vai lá, toma a pinga inteira, porra. Né? Ah, mas ele vai se embebedar. Falei, mas o dinheiro não é dele. Né? Ele não tem nem mesmo esse direito. Se você estivesse na situação dele, você estaria bebendo muito mais do que ele. Né? Quer dizer, ele não tem nem o direito de escolher o que vai fazer com o dinheiro que você está dando para ele. Quer dizer, para que complicar? Dá o dinheiro direto. Teve um economista que falou isso. Se pegar todos esses movimentos, essas campanhas sociais que eles estão fazendo, seria muito mais eficiente encher um helicóptero de dinheiro e jogar helicóptero, jogar dinheiro para o povo direto. Seria mesmo. Ele fez o cálculo. Então, o que nós precisamos é de uma revolução social, quebrar o poder do establishment e fazer com que o povo seja liberado para ele poder ter iniciativa, criatividade, resolver as coisas das maneiras que você não consegue nem mesmo imaginar. Você vê, não tem aquelas favelas do Rio, esqueci o nome delas, que elas fazem o seu próprio policiamento e não tem criminalidade lá dentro? Hã? Então, os negados, porque os caras têm arma, a gente também, eles contrabandeiam arma, nós também. Só que nós contrabandeamos arma para manter a ordem aqui. Aqui bandido não entra. Ponto, acabou. Resolveu o problema. Agora, assim não pode, tem que ser pelas instituições e não sei o quê. Bom, então, daí o dinheiro, todo o dinheiro que usar para comprar arma já vai ter que alimentar um monte de vagabundo pelo caminho. Né? E no fim, o traficante vai ter mais dinheiro do que os coitados moradores. Então, se eles sabem resolver o problema deles, que direito tem o governo de interferir, meu Deus do céu? Nós precisamos de uma revolução libertadora, não organizadora, não uma que vai refazer a sociedade brasileira. Não, ninguém precisa refazer a sociedade brasileira. Ela tem que ter o espaço para ela se fazer a si mesma, sem ser dirigida por grupos iluminados. Não é isso? Bom, eu acho que Nelson Filho perguntou, o fortalecimento da cultura, da religião e da língua seria elemento-chave para interromper o ciclo revolucionário brasileiro? Sim, o ciclo revolucionário no sentido da revolução política, mas para fazer florescer a revolução social, que dela nós precisamos. Quer dizer, a revolução social não é uma revolução no sentido que eu a defini na mentalidade revolucionária, onde o assunto não era esse, onde o assunto era as elites, o pensamento das elites revolucionárias mesmo. Quer dizer, a revolução social é uma revolução realmente do povo. Isso aconteceu, né, em vários lugares, mas no Brasil você tem um ambiente mais propício para isso. No momento é assim, o povo inteiro se deu contra o establishment. Dizendo, não, nós não queremos que o establishment expulse um dos seus membros corruptos para ele sobreviver, nós queremos que ele inteiro caia. Nós não queremos resolver o problema através da ordem legal, porque na nossa ordem legal os crimes não são punidos, os bandidos são recompensados e nós somos governados por ladrões. Esta é a ordem legal, não há outra. Não é isso? Todo mundo sabe que, bom, o Estado foi todo aparelhado. Fala, bom, se o Estado foi todo aparelhado, você não vai apelar ao Estado para que ele se desaparelhe. Você tem que desaparelhar, desmontar e criar a verdadeira ordem legal, a verdadeira ordem jurídica, que todo mundo sabe qual é. Qual é a verdadeira ordem jurídica? É você pegar as leis e cumpri-las. Pô, né? Por exemplo, o pessoal com cristofobia fala, muito bonito a lei anticristofobia, mas acontece que tem um artigo 208 do Código Penal, que é a lei do ultraje a culto, que se aplicado bastaria para resolver o problema 120%. É só cumprir o artigo 208. Agora, esses caras falam, vão fazer a campanha para a lei da cristofobia. Por que, em vez de fazer isso, você não move um processo contra os caras que estão fazendo como é que se diz? Ataques blasfemos e humilhantes à religião? E faz um monte de processo e acaba com essa porcaria. Não precisa de uma nova lei. Se você tem uma lei que já pune aquilo e a lei não é aplicada, se fazer uma segunda lei, é só fazer outra lei que também não será aplicada. Quer dizer, tipo a solução bacharelesca. Né? Fazer uma cor no papel. Nós não precisamos disso, nós precisamos da ação. Agora, a justiça não se move por conta própria. Quando é que vão aprender isto? Hã? Quer dizer, tem... Eu lembro daquele filme O Veredito, o filme com o Paul Newman, que inclusive é um filme anticatólico, mas a lição está certa. Que ele, no final, ele diz, os tribunais não existem para fazer justiça, mas para dar a você uma chance de fazer justiça. Então, a justiça, vamos dizer, ela não tem que sair investigando todos os crimes e punir. Não, você tem que ir lá e dar uma queixa, meu Deus do céu. Então, esquece esse negócio de lei de cristofobia, junta toda essa força política que está fazendo isso, fala, vamos juntar aqui, vamos ver quantos processos nós podemos fazer contra esses caras. Nós podemos botar todos esses caras na cadeia em 24 horas. Acaba essa porcaria, acaba essa conversa. Quer dizer, por que fazer tudo, né, pelas vias do establishment, em vez de usar os instrumentos que você já tem? Não é isso? Então, isso eu não estou instruindo as pessoas que eu estou aqui fazer, eu estou só fazendo análises que são óbvias, né? Não tem... Não me cabe levantar bandeiras nem liderar movimentos, mas tem certas coisas que eu tenho obrigação de explicar, porque elas são obviamente assim. E são certas relações, certas conexões de causa e efeito, que se você passar por cima delas, elas vão passar por cima de você. Né? Agora, isso eu notei ao longo de... Eu conheço a vida de muita gente, vocês não imaginam o número de chatos que veio me contar a vida deles. Vai estar aí pela ordem de 5 mil. Se não me pega aqui, pega no bar. Né? Ah, minha mãe me abandonou, meu pai não gostava de mim, estou sem dinheiro, tenho hemorroida, etc, etc. Né? Então, é uma sucessão de desgraças. Eu, ao longo do tempo, e também, ao mesmo tempo, eu sempre me interessei muito pelo problema da biografia, quer dizer, da narrativa humana, a unidade da narrativa. Porque é claro que o nível de consciência que o sujeito tem num certo momento depende da unidade da narrativa que ele tem sobre a sua própria vida. Ele tem que estar continuamente refazendo essa. Né, para não perder o fio da meada, saber onde ele está, mais ou menos, e saber quais são as partes que ele tem que esquecer, porque são irrelevantes, são inúteis para o futuro, e quais aquelas que ele tem que lembrar que vão orientá-lo no futuro. Né. Consciência, já dizia Maurice Picardin, é uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Né. Então, sempre pensei muito nisso, li um montão de livros sobre isso, tem aqui um monte de livros sobre a arte da biografia, né, a história da autobiografia do Georg Misch, e um monte de livros desse tipo. E com o tempo eu fui observando que é impressionante o número de pessoas que não têm a menor consciência autobiográfica. Elas não são capazes de perceber a conexão entre suas decisões e as consequências. Elas não sabem quais são os fatores que provocaram as situações que elas vivem. E não é que elas não sabem porque elas são muito burras, não, porque nunca pensaram no assunto. Nunca ninguém avisou. Falou, olha, a sua autobiografia é uma coisa que você está produzindo. Você não produz ela inteira, evidentemente. Tem uma de coisas que são os outros que decidem. Mas as suas decisões são você que inventou. Então, se você não sabe distinguir direito o que é a sua parte na história, que é a parte dos outros, você não sabe nada, então você está levando. Né? E nem um conhecido meu, contei a história para vocês do Adriano Colangelo, que foi lá, invadiu a tenda de Macumba e bateu nos Pai de Santo, nas Pomba Gira, nos Exu. Então, tem outro que aconteceu o contrário, foi lá desafiar. Ele era um boxeiro, parente meu. Disse, pô, entrei lá. Levei porrada tudo quanto é lá, não sei até agora quem bateu em mim. Então, o brasileiro está assim, pô. Né? Então, essa consciência autobiográfica é uma coisa muito importante. Você... Daí, por isso, a arte da confissão. A arte da confissão não é só para você se redimir dos seus pecados, é para você dar a Deus uma chance de Ele costurar a sua vida de novo, de Ele mostrar a sua verdadeira história. Porque a gente, às vezes, a nossa memória é falha, e a nossa autoconsciência é fraca. Mas Deus sabe tudo a nosso respeito. Então, quando você pergunta, Ele conta. Então, Ele vai ajudando você a entender o que aconteceu. E você também ajuda você a hierarquizar a importância dos acontecimentos de acordo com a ordem real que eles tiveram na composição da sua pessoa e não de acordo com o que os outros dizem. Né? Por exemplo, qualquer pessoa que tenha sido testemunha de um acontecimento na sua vida, ela acha que aquele acontecimento é o principal. Mas esse é o ponto de vista dela, o que eu tenho a ver com isso? Não é isso? Então, às vezes aparecem os casos, mas em 1837 você disse tal coisa. Ele diz, eu nem lembro disso. Para você foi importante, para mim não foi. Entendeu? Então, você tem que saber, vamos dizer, qual é essa dosagem, vamos dizer, não só a diferença entre as suas ações e as dos outros, mas também entre a preservação da integridade do seu ponto de vista, né, e a diferenciação entre ele e o ponto de vista dos outros, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Né? Então, esse problema, problema da autobiografia as pessoas não pensam. Por isso que esse exercício do necrológico, para ver se eu desperto um pouco de consciência autobiográfica nas pessoas. Né? Ele escreveu coisas maravilhosas, biografia, autobiografia, Julia Maria. Foi um dos primeiros filósofos que eu li na minha vida. Fiquei páginas imortais sobre a arte da biografia, partindo das teorias do Ortega y Gasset, que ele aperfeiçoou muito. E se você não tem, vamos dizer, essa consciência autobiográfica, então é como se os capítulos da sua vida fossem capítulos de histórias separadas, tá entendendo? Cada um veio, vários autores, cada um escreveu um pedaço sem nem ler o que os outros escreveram antes. Cada um está lá botando um pedaço da sua vida. Como é que você vai... E daí quando as coisas dão errado, a pessoa acha ruim e fala, mas meu Deus, o que que você fez para que desse certo? Absolutamente nada. Não é isso? Então você deixa tudo... deixa tudo na mão de Deus, mas eu leio uma coisa que diz Walter Russell, que foi um grande artista e cientista americano, infelizmente esquecido, e tem umas teorias meio esotéricas, mas não importa, mas de vez em quando ele dá uma sacada genialista, Deus fará tudo com você, nada por você. Não deixa para ele fazer o seu serviço, porque ele não vai fazer, mas se você fizer, ele faz com você. E daí, sim, daí Deus está do seu lado. E daí, como diria o Gugu, ninguém deve. Então, bom, até a semana que vem. Muito obrigado.